iniciando agora o nosso terceiro bloco, falando da etapa de Iowa da Truck Series, que foi agora realizada no domingo à tarde. Vitória ficou com James Buescher, seguido de Ross Chastain, correndo na caminhonete 19 de Brad Keselowski, tendo Ty Dillon em terceiro, Johnny Sauter volta a marcar um top 5, foi o quarto. Bubba Wallace voltou a andar bem também, foi o quinto. German Quiroga sexto, Crafton sétimo, Jeb Burton oitavo, Eric Jones nono, Blaney finalizou em décimo, Miguel Paludo foi o 14º. Eu queria chamar os destaques do Leonardo Guina, depois o nosso amigo Hélio Lima entra com os seus destaques e nós vamos debater o que aconteceu lá em Iowa, etapa da Truck Series. Bom, já começando a falar então do James Bush, né? Ele que chegou a sua sexta vitória na Truck Series, foi a sua segunda vitória já em 2013, né? Ele tenta lutar pelo título ainda, está um pouco longe, mas está conseguindo. E foi a sua primeira vitória em Iowa. E James Bush mostrando que mais uma vez ele tem um bom truque para final de corrida, né? Ele consegue ter um truque bem acertado no final de corrida, ter um truque mais inteiro que consegue lutar pela vitória. Já começando já os meus destaques, né? Eu quero falar do Ross Stein, ele que liderou 116 voltas das 200 voltas que foram disputadas em Iowa. Na verdade foi mais porque o código é Shaker-Edge, né? Mas as 200 programadas ele liderou 116. Um número muito expressivo para o Ross Stein, que marca o seu segundo top 5 em 2013, né? E o Ross Stein ele não corre full time. Ele corre part-time. Então essa foi a nona largada dele nesse ano 2013. Então agora são dois top 5 e quatro top 10, né? E ele volta a fazer uma corrida tão boa quanto ele fez em Pocono, né? Lá em Pocono ele também liderou, só que foram poucas voltas em Pocono, mas ele liderou o comecinho da corrida ali brigando com o Ryan Blaine, não sei se vocês lembram, né? Mas assim, voltou a andar naquele ritmo lá. E fez uma puta corrida, andou muito mesmo, andou pra caramba o Ross Stein. Se ele ficar nesse time, ele deve ser um grande fator pro ano que vem para título, ou quem sabe vitória, né? Um outro destaque também, eu vou destacar o Ty Dillon teve uma corrida super complicada, levou volta, fez o overall, né? Foi consertando os truques, a prestação, ele tava com problema no truque, foi consertando, foi vendo, acertando, foi. Depois que ele estava já com o truque acertado, ele começou a partir para cima do pessoal, né? Depois que recuperou a volta, foi, no final da tarde acabou terminando a corrida em terceiro. Um resultado muito importante para ele, muito positivo para o Ty Dillon, né? Ele que continua em terceiro, mas assim, teve um bom resultado, assim, para ele mesmo, mostrando que o Ty Dillon também sabe andar muito, né? O Ty Dillon mostrando todo o seu talento. E Então, outro pessoal, piloto que eu vou destacar também, né, foi o Johnny Sauter. O Johnny Sauter, ele voltou a ser o Johnny Sauter no começo do campeonato, volta a fazer um quarto lugar. Ele tinha feito o quarto em Bristol, e Bowmanville ele acabou tendo um outfall, né, ficou sem gasolina, acho que o pessoal deve lembrar isso, né, e agora ele foi quarto. Um resultado muito bom para o Johnny Sauter, bom para ele mesmo, né, mostrando que ele tem competência, ele estava com um problema, realmente era um problema, não sei, no truque, alguma outra coisa, um fator externo, e agora ele sobe duas posições com esse quarto lugar, ele pulou de 10 para o 8º. E um destaque, assim, destaque meu breve, rápido, é o Alec Jones. O Alec Jones é um piloto que sempre vejo ele andar lá na arca, né? Ele sempre anda muito bem lá, ele voltou no truque 51, e fez uma corrida excelente mesmo o Eric Jones. O Eric Jones terminou a corrida em nono, né? Não foi uma corrida muito, muito fácil para ele. Mas ele chegou a andar lá no junto com o pessoal lá na frente, lá, no top 5, top 3. Liderou três voltas, né? Mas assim, perdão, ele não liderou nenhuma volta, Eric Jones, perdão. Quem liderou três foi o Ryan Blaney. Então, assim, o Jones ele fez uma excelente corrida, mostrando que é um piloto que pode ter um futuro bom aí na Truck Series. Desculpa, Léo, te cortei aquela hora lá. Mas voltando aqui, tranquilo. Como o Léo falou aí, o James Buescher, mais uma vez, lembrando muito o Kevin Harvick na Sprint Cup, né? O famoso take closer, né? Na hora do vamos ver, ele vai lá, aparece do nada e fatura. Ele foi muito bem, jogou duro com alguns pilotos, até com o próprio Timothy Peters, até naquele incidente que até causou uma das amarelas que truncou a prova no final, corrida que seguiu limpa durante parte dela, num ritmo muito forte, muitos pilotos do top 15 tomando volta até. O James Buescher mostrou porque ele é o atual campeão, diminuiu a diferença para o Matt Crafton, agora é 37 pontos. Vamos ver se ele tem fôlego para achar o piloto do carro 88 até o fim do ano. Faltam 7 corridas, né? E vamos ver o que vai acontecer. O Chase está como... Já não é a primeira vez que ele aparece forte. Ano passado, andando num time pequeno, conseguiu 4 top 10 e um top 5. É um piloto a ser muito observado. Pode ser a grande aposta de Brad Keselowski para o ano que vem, porque Ryan Blaney pode subir para a Nationwide Series. É uma chance que pode acontecer. E Charles Stein ficaria como o piloto principal de Brad Keselowski. Ele que tem um patrocínio curioso, né, da associação dos agricultores lá que plantam melancia. É melancia ou melão que patrocina melancia, ele? Melancia, melancia. Então, o Ross Melancia aí. Ele que vem aparecendo bem. Muita gente até brinca que o Chastain pode vencer primeiro que o patrão. Ele que divide o carro, tanto com o Keselowski, tanto com o Joe Logano. O carro 19. Ty Dillon, o meu destaque mais para sua equipe, que conseguiu recuperar uma corrida praticamente que perdida. Ele que ficou numa janela diferente, parou antes. Mas o Marcus Richmond, o nome do seu chefe de mecânica, teve muita calma em levar os seus comandados e conseguiu um grande resultado no final, muito ajudado pelas bandeiras amarelas no final, mas o time, uma prova muito sólida. Dale Wallace Jr., a gente critica muito o Bubba por ser um piloto afobado, que faz um monte de besteira, mas no último domingo, e já na prova do Canadá, a gente viu outro piloto. O Bo Wallace sempre regular ali no top 5, andando em sexto, sétimo, na pior das hipóteses, mas conseguiu levar o seu Truck 54 a um bom quinto lugar. De corrida em corrida, vamos torcendo para o Bubba evoluindo, porque ele pode ser o futuro da Joe Gibbs Racing na Nationwide Series e quem sabe em alguns anos na Sprint Cup. Ele tem muito talento, é muito agressivo, eu gosto de pilotos assim. Germán Quiroga, numa prova, ele que foi a minha aposta, apareceu muito bem no final da corrida, não foi tão fator, mas ele foi muito agressivo em certas partes da noite, da tarde. Conseguiu um sexto lugar no final. E Matt Crafton perdeu pontos na sua vantagem para James Buescher, mas chegou a esse sétimo lugar, acabou garantindo 17 largadas, 17 top 10, somando com as corridas da Nationwide Series. Número espetacular. Eu não sei se em alguma categoria da NASCAR algum piloto conseguiu 100% em largadas na sua categoria e no ano. Isso é uma estatística que depois eu vou tentar puxar, que seria incrível demais. E para terminar aqui, um piloto que andou bem, só que ele acabou tendo problema no pneu e acabou batendo, o Brandon Jones, piloto da KN Wish, ele teve um problema lá, mas ele andou mais do que eu imaginava. Quem sabe um futuro piloto da Turner aí. Ele que é piloto de desenvolvimento, a gente falou nele num programa passado. No incidente, ele acabou até acertando o Jeb Burton, que ainda conseguiu se recuperar, chegando em oitavo lugar no fim da tarde. Bom, eu vou analisar friamente números, que eu não vi nada da prova, na verdade, e está bem escasso de informação dessa corrida da Truck, na onde a gente pode pesquisar, que é o YouTube, como todo mundo sabe, né? Bom, vamos lá, vou falar do... Eu já puxei os 10 primeiros no, no decorrer na abertura do bloco, eu vou falar já sobre o campeonato. Tem alguma parte da corrida aí que vocês que assistiram, estão querendo comentar alguma parte mais polêmica aí, ou foi tudo muito tranquilo, como me parece? Não foi tranquilo, não. Pergunta pro Brennan Gogan lá. Bom. Foi. Numa relargada, ele acabou ficando muito loose e acabou acertando o Joe Coulter que vinha por fora. Aí, logo quando deu o incidente, o pessoal da KBM invadiu o box do carro 62 lá, deu uma confusão, empurra, empurra, mas terminaram todos amigos no final. E No final o foram todos com a cerveja junto. Dimmock Peters, até numa das últimas relargadas lá, o James Bush acabou jogando duro com ele. O Ah, não Peters achei não, viu, que. Hélio? Mas, estou falando aí, foi de corrida, jogou duro. Aí É, o foi uma Peters corte perdeu o corrida. carro, acertou o Dillon, foi uma lambança. Daí depois que o Bush ganhou. O Peters foi dar uma foi bater porta com ele na linha de chegada lá. É, Só tanto é que pra. no. Tanto é que no. No meu. Lá no. Lá no Victory Lane, lá tem a foto assim, tem a raspada do truque do Peters, né? Do Peters. Tem a raspada do truque assim, ó, onde que o Peters foi lá e bateu mesmo. E tem outro, assim, tem um outro incidente também. Outro incidente não, né? Foi o Breno Gago que o pneu dele desfiou. Você viu, né? Geralmente o Vi, pneu ficou 20 ele. voltas daquele jeito. Ficou umas Então, 20. geralmente o pneu ele desmancha, ele estoura e desmancha, né? O pneu do Gago ele desmanchou, ele desfiou. Achei muito interessante. Eu nunca tinha visto um pneu desfiar daquele jeito. Foi arrancando Ô, uma Léo. fitinha, foi. Foi indo, ficou um trem grandão, ele ficou batendo ainda no lá ainda, aí parou. Aí tem a corrida do brasileiro também, né? Do Miguel Paludo. Falou, Miguel falou. Paludo Mas que. Léo, ainda sobre o Oi. incidente do Golga, aquele ponto que a gente pega sempre da NASCAR com as suas bandeiras amarelas, ficou aquele pedaço de pneu lá, umas 15 voltas e a NASCAR nada da bandeira amarela. Ficou. Mas fazendo o quê? Esperando dar todo mundo parar para não ter ninguém prejudicado. É, ficou um bom tempo aquele pedaço de pneu lá batendo lá. Eu pensei, foi assim, ó, vai dar bandeira preta para ele. Se continuar assim na bandeira preta, vai dar bandeira vermelha, ou bandeira amarela. Mas no final acabou ficando por isso mesmo, aí ficou um bom tempo ainda aquela fitona de pneu lá, né? Que foi uma fita mesmo de pneu. Ficou um bom tempo lá, aí depois que chamaram a bandeira amarela lá. É, só para falar um pouco da corrida do Miguel Paludo, né? O Miguel Paludo teve um final de semana completamente complicado, né? O que eu tinha falado é que o Miguel Paludo ele não se achou em nenhum momento do final de semana. Ele já começou já mal, né? No Final Practice. Foi só um treino livre, só que a Truque teve, né, em Iowa, porque a Truque dividiu a pista com a Arca, né? Então a Truque Series, ela teve só apenas um practice, né? Que foi um practice bem estendido de 2 horas. Então, assim, o Paludo já não teve, não foi muito bem, acabou batendo, né? Ele terminou em 15º no practice, acabou batendo. Aí ele foi com o truque reserva para o Qualify. Ele também não conseguiu se classificar muito bem. Ele classificou em 20º, né? E no final da corrida ele ainda salvou ainda o 14º lugar. Ele só não terminou uma volta atrás do líder porque foi o Luke Dogg na última relargada, né? No último Greenwich Checkered, ele foi o Luke Dogg. Por isso que ele não terminou fora da volta do líder. Mas querendo ou não, foi um final de semana péssimo para o Miguel Paludo, né? O Miguel Paludo, ele que vinha de boa sequência e todo mundo estava bem esperançoso no Miguel Paludo, até por questão de campeonato, para avançar em campeonato, né? Pensando já no campeonato, que o Pedro já, se quiser, já pode até daqui a pouco puxar o gancho do campeonato para falar, né? Ele vinha assim, de bons resultados. Nas últimas quatro corridas, ele fez três top 5. Então, assim, ele só abriu que ele terminou fora do top team, que foi terminar 13º. Então, assim, mais um top 5 para o Paludo ia ser muito importante mesmo, em questão de campeonato. Que o Pedro, se quiser, Pedro, já pode puxar o campeonato aí, viu, Pedro? Se o Hélio não tiver mais nada para falar sobre a corrida, claro. Bom, então vamos lá. As únicas mudanças que nós tivemos entre os 10 primeiros foram o Timothy Peters retomou a quinta posição do Miguel Paludo e o Miguel vem só um ponto atrás dele agora. E 75 atrás do Matt Crafton. Continuando a parte das mudanças aqui, senão eu vou me perder. Johnny Sauter subiu duas posições, Brandon Gago caiu duas. Timothy Peters e Miguel Paludo inverteram posições. E aí o campeonato fica assim. Matt Crafton lidera agora apenas 37 pontos à frente de James Bush. A diferença era de 47 pontos na prova passada. Ty Dillon é o terceiro colocado, só que aí já vem 58 pontos atrás do Matt Crafton. Jeb Burton é o quarto, Peters o quinto, Paludo o sexto, Blaney o sétimo, Sauer o oitavo, Bubba Wallace o nono, Brendel Gaughan o décimo. Ron Hornaday, 11º, Joey Coulter, Dakota Armstrong, Germán Quiroga e John Stallings são os 15 primeiros. A maior alteração mesmo ficou por conta da queda do Galgan para décimo e da subida do Sauer para oitavo. E alteração entre Peters e Paludo. Só que o cinto do Matt Crafton apertou uns dois furos agora, né, com essa chegada do James Bush. Descontou 10 pontos em uma prova, sendo que ainda restam 7 eventos para o final do campeonato. Lembrando que tem uma corrida em Talladega. Então, assim, mesmo tendo 15 top teams em 15 largadas, o Crafton se vê bem... Não se vê tão confortável como já se viu no campeonato em provas para trás, em provas passadas, vamos dizer assim. Pode falar, Léo. A diferença está caindo, né? A diferença está caindo. É o que mais ou menos que o PL ia falar. O que joga a favor do Matt Crafton é o top team, né? Porque o cara não, ele até agora não terminou fora do top team. Mas assim, ele está precisando de vencer. Mas eu acredito que se o Crafton vencer pelo menos mais duas corridas aí e continuar nesse ritmo aí de top team aí, vai ser difícil tirar o título do Crafton. Mas tudo é possível, né? Virado de mesa na National Ice, tivemos virado de mesa na Sprint Cup, que ninguém jamais imaginou que o Jimmy Johnson iria perder 77 pontos, né? Tivemos uma virada de mesa. Claro que a sorte dele é que agora zerou tudo, né? Mas foi uma virada de mesa. Ele saiu de ritmo, se fosse nos pontos normais, ele saiu de ritmo, perdendo a liderança, né? Isso na Truck Series também, se for acontecer, eu creio que um mau resultado do Matt Crafton aí e mais uma outra corrida aí fora do top team, o Matt Crafton já aí vai apertar uns 7 furos do cinto dele, né? Cai, vai arrochar mesmo. E, claro, dá brecha para outros chegar, como o Tadinho, o Jeb Burton, o Peters, o Paludo. Aí o Ryan Ben já é exagero. Olha, pra mim não mudou muita coisa, não. É que o James Buescher, pra mim, é um piloto muito irregular, sabe? Por exemplo, for no retrospecto das próximas provas, certeza que o Buescher vai ter um problema ali, outro problema aqui, ou vai bater por si, pelo jeito agressivo de ele andar. Eu ainda acredito que o Crafton deu uma grande tranquilidade, não tá numa situação muito apertada ainda, mas... na minha opinião, se fosse outro piloto mais consistente, um time de Peters da vida, aí o Crafton poderia ficar preocupado, mas o Buescher, mesmo sendo o atual campeão, ano passado, na hora do vamos ver, ele deu mostras de fraqueza. Ele Foi campeão no passado, ok, mas fez muita coisa para perder o título, que todo mundo que acompanhou o campeonato da Truck no ano passado sabe. É, não acredito que vai ser tão fácil como parecia que ia ser, né? É, ainda mais com o James Buescher em franca ascensão, né? Mas assim, eu vejo um James Buescher ainda mais frágil do que o Matt Crafton. Então, acho que tem mais chance do James Buescher de se envolver em acidentes do que o Matt Crafton. O Matt Crafton costuma andar de uma forma mais pacata, vamos dizer assim. É, bom, tem mais algum ponto aí que vocês estão querendo pegar para a etapa da Truck Series em Iowa? Não, só para falar, né, que a Truck Series não teve uma corrida muito, muito, muito boa, mas para mim foi uma excelente corrida para um domingo à tarde, uma corrida muito, muito movimentada, né? Não tivemos aquela loucura, loucura, mas foi uma corrida bem movimentada mesmo, uma corrida que quem não viu, vale a pena ver a corrida, né? E assim, o meu destaque mesmo, como eu já tinha falado, foi o Ross Stein, né, que possa ser um nome para lutar por vitórias, lutar pelo campeonato, né, e nos próximos anos. E só um lembrete rapidinho aqui, que eu lembrei, o Eric Jones, ele fez a primeira corrida na Truck Series em Iowa, à noite, eu não sei se vocês lembram, mas o Petras ganhou aquela corrida e o Eric Jones tinha terminado em segundo aquela corrida. Então, assim, esse nono lugar em Iowa do Eric Jones foi até que um péssimo resultado, né? Porque já tinha terminado essa mesma corrida nesse ano e em segundo lugar. Então, mostrando também que o Eric Jones também é um cara super competente, é um moleque bom mesmo, moleque anda bastante, moleque. Só para terminar sobre o Eric, ele teve um dia muito difícil, ele andou fora do top 10 a tarde inteira, no final com aquela loucura que ele subiu. Mas a gente esqueceu de falar do Chase Elliott, né? Que teve problemas no pneu lá, acabou. Como o velho Richard Childress falou, ele não ia terminar a prova de domingo de qualquer jeito, de qualquer maneira, ele não ia terminar o domingo. E não terminou. Não foi o carro 3, como o Léo até brincou na hora da prova. É, foi menos um trabalho pro Ty Dillon. É, eu usei essa expressão aí, é uma dor de cabeça mesmo pro Ty Dillon. E foi assim, eu falei isso antes do Tadinho começar a ter os problemas que ele teve, né? Então, depois que o Chase Elliott saiu da corrida, que o Tadinho começou a ter esse problema. E, assim, vendo o erro do Chase Elliott, penso eu que foi um erro muito infantil, porque ele já estava com o pneu furado e ele continuou acelerando o Chase Elliott. Ele diminuiu apenas um pouco a velocidade. Aí chegou na curva e o carro balançou, rodou. E foi pro mundo mesmo, não teve o que fazer o X-Zeros. Foi um Léo, erro até que infantil mesmo. É até aquela velha, né? Às vezes compensa você entrar no pit, como fez o próprio Tadilo. Você pode até perder um tempo. Não, não, o Tadilo foi por estratégia mesmo que ele não entrou. Mas como foi o Jeff Gordon na noite em Richmond. Ele perdeu duas voltas, mas ele teve garantia que ia chegar depois, o que você arriscava com o pneu estourar e sua corrida ir para o espaço. Foi uma falha do seu chefe de mecânicos e do piloto. Bom, mais alguma observação, moçada? Não, tranquilo, Pedro. Truck Series, então, Tranquilo. Ficamos assim. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar para ver o que que vem a seguir na Truck Series, se o Crafton vai conseguir fazer a manutenção do campeonato ou se o James Buescher vai se tornar um fator, ou quem sabe ainda se teremos uma outra surpresa por vir aí. Então, beleza, moçada, encerrando o bloco da Truck Series, a gente volta no quarto e último bloco com as perguntas e os nossos palpites para a rodada cheia em Chicagoland. Sun, we couldn't wait.